vacilão. Pensando que todas as minas tão na mão, vai voltar pra casa sozinho chorando a depressão. Não se ligou que aqui sua conversa afiada não se cria não. Pra esse seu problema pode crer que eu tenho a solução. Minha saia curta não te diz respeito se sou puto ou não. Que assim no cheque sou eu, tá usando o Nike que é meu. Marcando na minha comanda zerada porque o show é meu. Se encosta na minha casa e não trabalha, ainda tô contigo por causa da sua pegada. Só da conversa falha, pagando de canalha. Machista na balada, não passa de um babaca. Não honra nem as calças, é conhecido por criticar mina. Não fala na minha frente porque respondo com rima. Cê sabe com quem mexe, não passa de um moleque. Paga de macho, mas é objeto das mulheres. Quer cantar de galo, mas não dá certo não. Minha roupa não precisa da sua aprovação. Colo na balada, mas não preciso te dar satisfação de como devo me portar. Quer cantar de galo, mas não dá certo não. Minha roupa não precisa da sua aprovação. Colo na balada, mas não preciso te dar satisfação de como devo me portar. A dama entra na balada sem ser tão dama assim. Chama a atenção, segura a onda, queridinho. Que roupa nenhuma justifica o seu ato. Porque na balada de machista está farto. Acha que uma luz piscante é a solução pra fazer o que ele quer, isso é normalzão. Toda uma cultura sempre incentivando. O rótulo na mulher está comercializando. Ele chega como quem não quer nada. Todo pretencioso, uma bebida te paga. E aí, Jão, cê tá na segunda intenção. Se toca aí aqui, não paga de vacilão. Respeita e saiba bem chegar aqui. Aqui o time é forte, machista não passará. Quer cantar de galo, mas não dá certo não. Minha roupa não precisa da sua aprovação. Colo na balada, mas não preciso te dar satisfação de como devo me portar. Quer cantar de galo, mas não dá certo não. Minha roupa não precisa da sua aprovação. Colo na balada, mas não preciso te dar satisfação de como devo me portar. Quer cantar de galo, mas não dá certo não. Minha roupa não precisa da sua aprovação. Colo na balada, mas não preciso te dar satisfação de como devo me portar. Devolve meu Nike.